pode vir sarrando, pode vir sarrando, pode vir sarrando, gostoso no mano. Baile lotadão, cheio de vilão, várias te chamando e querendo sua atenção. Mas não pode usar não, várias condições aí, chega xingando, não digo satisfação. Suas DJ Mike! Suas vagabunda do caralho, mexe com meu, suas vagabunda do caralho. Jogando pro meu lado, esse juro não vale a pena. Vários bandes solteiro, mas ela que é compromissado. Vai tomar, tá? Vai tomar um arregaço, vai tomar, tá? Vai tomar um arregaço, cuidado no pop centro. Vagabunda do caralho, vai tomar, tá? Vai tomar um arregaço, vai tomar, tá? Vai tomar um arregaço, cuidado no pop centro. Vagabunda do caralho, cuidado no pop centro. Vagabunda do caralho. É o DJ Mike das produções. Vai ter que aturar, moleque. Baile lotadão, cheio de vilão, várias te chamando e querendo sua atenção. Mas não pode usar não, várias condições aí, chega xingando, não digo satisfação. Suas vagabundas, suas vagabundas, suas vagabundas do caralho, mexe com meu, suas vagabundas do caralho, mexe com meu, suas vagabundas do caralho, mexe com meu, suas vagabundas do caralho, mexe com meu. Tinha minha piel, é maluquito, não tem problema. Tá jogando com meu lado, esse juro não vale a pena. Vários bondes solteiro, mas ela que compromissado, vai tomar, tá? Vai tomar um arregaço, vai tomar, tá? Vai tomar um arregaço, cuidado no pop centro. Vagabunda do caralho, vai tomar, tá? Vai tomar um arregaço, vai tomar, tá? Vai tomar um arregaço, cuidado.